vão e vêm. O vento vai levar e me levar também para algum lugar além do mais. Como é que estão seus pais? Não sei, foi há tanto tempo atrás que eu nem lembro se foi fevereiro ou se foi dezembro, Rio de Janeiro. Eu vou seguir vivendo os meus maiores medos, alguns deles reais, outros só pesadelos. Os carros na marginal me lembram de um carnaval que já passou. Viver um grande amor é coisa de cinema. Não vou pagar pra ver. Sepultar essa dor que me dá algum sentido pra cantar.